ZYK203, ondas médias, Super Rádio Boa Vontade, 1300 kHz, Esteio, Rio Grande do Sul. Uma emissora da Super Rede Boa Vontade. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar.